A vida é curta, amigo. Põe a mão na consciência. Dance balas, é. Dance balas, dance balas, é. Balas, balas, balas, balas, balas, é. Sem ter medo de errar. E você vai se amar. Você vai se amar, é. Sem ter medo de errar. E você vai se amar, é. Dance balas, é. Dance balas, é. Balas, é. Dance balas, é. Sem ter medo de errar. Que você vai se amar, é. Sem ter medo de errar. Que você vai se amar, é. Sem ter medo de errar. Que você vai se amar. Dance balas, é.